Alô, 649-02, Livre Acionar, reporta, tá? Passando externo, propondo cancelamento, pode pela direita na 7, para pauta delta. Sente para pauta hotel delta, cancelado aos 45, curvando sua esquerda para base curta pela direita. Reporte na curta final da 17, para pauta hotel delta. Passando na curta final da 17, para pauta delta. Pastor 32, ali mantém cabeça no 0. Ali mantém o 32. 627, confirmando o nível solicitado 190, copia para Aracaju? Copia. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 119.35 e aciona 5160 no transponder. Agora pista 0, curva esquerda, aí no perfil da Puca, Jamo, depois... 70 do controle da 3509, se transfere 5 agora. Trip 5627, correto, parte 3, chama pronto para o SPEC, acionamento. Então, 3217, fax via Alfa, e mantenha a posição antes do ataque 6 Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, mantenha a posição da Juliette para ingresso. Alô, trip 5241, parte 3, posição 3 para pushback. Trip 5241, parte 3, livre de acionar, reporta ataque. Reportarei para o ataque, 5241 da trip. Hotel Oscar Zulu, boa tarde, prossiga. Gente, Papatango Hotel, Oscar Zulu, só um instante, cópia. Mais para final, baixado, travado, pistão 7, Papa Hotel Delta. Papa Hotel Delta, autorizado pouso, pistão 17, vento 120 graus com 13 nós. Pouso autorizado, pistão 7, Papa Hotel Delta. Próximo, Juliette, o tá 3217. Gente, mantenha a posição antes do ataque 6 Juliette, portão previsto é o 04, irá aguardar a nave da Gol liberar do setor, ok? A gente vai aguardar o 3-2-1-7. Pronto, cópia. Autorizado da Enrimar para Fonte Nova, prosseguindo 500 pés, em coordenação com a torre comprou a Noroeste. O controle em 119.35, a torre operando em 118.95 e aciona 0110 no transponder Hotel Oscar Zulu. Afirmativo, autorizado backtrack, apenas confirmando o pátio Abata. Autorizado backtrack, a ponte livrou na pista, Papa Hotel Delta. 5, transfere agora a torre para acionamento e decolagem, o ajuste 1011 em Salvador, um bom voo. Taxi 649, estamos com 108 a bordo, Aracaju, 2 horas 16 de autonomia. Colono 649, táxi via Indy Alpha, até o ponto espera da 1-0, ponto espera torre 1-1-8-95. O ajuste 1011 do bom voo. Indy Alpha, 295, o Meba 9. Então 3217, após a passagem do gol, Juliette 04. Juliette, posição 04 após o gol, então 3217. Olimpo 01, boa tarde. Confirmando a intenção do toque arremetida na pista 10. 1-3, nós. A linha de cola da 1-0, bom, né, 4-9. 1 autorizado, então, o toque arremetido na 1-0. Prosseguindo em coordenação com a torre em 1-1-8-9-5. Controle opera em 1-1-9-3-5. Para posterior coordenação com os descidas de FR. Acionando 5156 no transponder, o Olimpo 01. Beleza, modifique o transponder para 01117, Olimpo 01. Acionar reporta táxi, Olimpo 01. Para o táxi, o 35241, com 43 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Trip 5241, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1-1-8-9-5, com ajuste 1011, um bom voo. Gente, via parte Alfa, Índia, quando lá contou, centro de 285. Decolado aos 51, com controle agora 1-1-9-3-5, até o escadulo. Torre, solicita um sobrevoo. A 500 pés, próxima aí da cabeceira 197, na sua escuta, abandonando quando necessário. 7, autorizado para seguir até a cabeceira 17, até o Esca Zulu, reporte tá, quando 2 milhas da cabeceira, até o Esca Zulu. Boa, grato. Foram 649, decolado 52, controle 1-1-9-35, boa viagem. 0935, preso. Intenção do sobrevoo seria para observação da construção da nova torre, se possível. Gente, até a Esca Zulu, prosseguindo para o setor sul, ok? Aciona 0110, prosseguindo para o setor sul, até a Esca Zulu. Setor sul, Esca Zulu, aciona 0110. Salvador, é o 35241, boa tarde, quanto espera, pronto? 4118. Azul 4118, boa tarde, informação Whisky, confins 340, pronto, copy? Azul 4118, autorizado confins, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Tesouro no meio e segue conforme a roda do plano de voo. O controle em 1-1-9-35 e aciona 5404 no transponder. Sim, 4-1-1-8-2-0 para o 340, decola da 10, curva direita na da El, Leda, controle 1935. Azul 4118, correto, portão 3, chama pronto para o espelho que se lamenta. 4118. O trip 5241 informa o tráfego no setor sul, aqui entre os pés, um Bravo Hotel 06, sem interferir com a decolagem. Gente, do tráfego. Salve Salvador, boa tarde, opção 3155.5, 502 condições, autorização de tráfego Guarulhos. 3155, formação ISC, Guarulhos, autorizado nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após direto posição Eudes, onde intercepta Pêsulo 44 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5153 no transponder. Rota 3155 autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pistão 0, primeira curva direita, saída Dial, da pós D, da pós Eudes, depois de intercepta uniforme Zulu 44, conforme o plano. Controle Salvador 119.35, o transponder 5153, o TAM 3155. TAM 3155, correto, portão 5, chama pronto, pushback, acionamento. Vai informar pronto, pushback, acionamento 3155. Salvador, trip 5627, no bate 3 para fazer acionamento. Trip 5627, livre acionamento, reporta táxi. Manda lá para táxi, 5627. Foi, eu vou até o Cazulu. Consigo até o Cazulu. Para abandonar, da presente para pronto farol de Itapuã. Vai prosseguir pelo litoral até Fala da Barra. Gente autorizado pro de Itapuã, guardando o transferência com controle, ok? Hotel Oscar Zulu. Uhum. Hotel Oscar Zulu agilizando o eixo de decolagem da pista 97, que tem um tráfego pra, na aproximação para pouso da pista 97. Ok, 20, 10 segundos já livra. Tá, 3.8 milhas para o 97, se passar travado o Alfa Tango Tango. Gente, Alfa Tango Tango tinha aproximação, guardando a autorização. Se possível, daria pra fazer uma base pra 190. A função tá confirma? Se tivesse condições de fazer uma base para 190. Afirmativo, puxei em aproximação, guardando então a pista livre. É. Volta 396 no solo, os 57 direito, 121, decimal 9. Até o Oscar Zulu, pro outro final de Itapuã, chama o controle agora, 119, decimal 35, boa viagem, regresso. Sinal 35, obrigado, controle. Bom, 396, boa tarde, táxi via Alfa, reportante, ou táxi Juliette para ingresso? Alfa da Juliette, gol na 3. Alfa Tango Tango na final, baixado e travado. Autoriza a pouso, pistão 0, vento 1.10 graus com 14 nós, ajuste 1011, Alfa Tango Tango. Livre pouso pro Alfa Tango Tango. Espera da hotel, reporta para o cruzamento, Olimpo 01, no ajuste 1011. Salvador, o trip 5627, está pronto para o táxi. Tá com 49 a bordo. Tá com 4 horas e 30 de autonomia, terminando Salvador. Trip 5627, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1.0. Ponto de espera Torre 1.18, decimal 9.5, ajuste 1.11, bom voo. Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera chama Torre 118.95, trip 5627, muito obrigado. Sol Salvador, TAM 3155.5, pushback acionamento. TAM 3155, só um instante para iniciar o puxa acionamento no 05, duas aeronaves irão taxiar retaguarda. aguardo uma autorização da senhora. 3155. Tango Tango, tentando a aeronave da Gol, após a mesma, prossegue via Alfa, quilo 43. Uno 396, Juliette 08 ao portão. Juliette 08, boa, 396. Tango 3155, coordenando com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da Gol, a retaguarda, tem livre acionário e reporta ataque. Passagem do Gol, autorizado para o pushback acionamento, encontro o táxi 3155. Oi, Salvador, cordial, boa tarde, trip 5627 no ponto de espera próprio. Trip 5627, a linha decola de imediato, sem parada? Afirmo, da Charlie. Desalinhar e decolar, sem parada, agilizando manobra, vento em Salvador 1-0 graus com 12 nós, trip 5627. Além da qual, sem parada, 5527. O trip 5446, informa o tráfego da companhia de ano, cabeceira 1-0 para decolagem, ok? 7. Estão aguardando a aeronave para decolagem, mais uma para pouso, quem ainda me escuta aguardando? Prossigo até o Lima Tango. Confirma até o Lima Tango. Passou para 2-5-1, agora vai para Nmar, o Lima Tango. Gente, até o Lima Tango, confirme a posição. O trip 5446 autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus com 3 de nós. 7, livre pouso na 1-0, 5446. Hotel Lima Tango, informa o tráfego no, sobre o farol de Tapuã, 500 pés. O tráfego do Hotel Escazulu, o Robson 44. Ah, eu estou do Zulu. Passou então o través agora de Tutuaçu e vai prosseguir para pro Nmar, o Lima Tango. Estende apenas confirmando o jet range, ok? Na vertical do farol de Tapuã, reporte no farol de Tapuã visual os contratos, ok? O Hotel Lima Tango. O Lima Tango. Tá visual o contrato, Lima Tango. Estende, Hotel Lima Tango, reporte sobre o farol de Tapuã para cruzar o eixo de aproximação. Preparar o Lima Tango. Trip 5627, decolado 1803, controle 119, decimal 35. 119, 35, 5627. Hotel Lima Tango apenas recebendo o modo alfa, ok? Não está recebendo? Após a passagem da terra da trip, autorizado o cruzamento, prosseguindo via Delta, Alfa e reporta para ingresso no pátio principal. Informação aguardando pista livre, ajuste 1-0 no ONU. Aguardando. Trip 5446 no solo 1804, direita 121, decimal 9. Direita 1219, 5446, graças. 1925, informa o tráfego no setor sul, 1 no meu peixe, o Alfa CA 50, sem interferir com a aproximação. Sente, 95, temos de queda. O O hotel Lima Tango vai manter sobre o farol de Itapuã, com curvas pela direita, mantendo o sobrevoo sobre Itapuã, guardando para cruzar o eixo de aproximação. Reporte quando visual com o Boeing da Gol na aproximação da 1-0. Reportará agora, está a vertical do farol, vai manter o Lima Tango. Sente com curvas pela direita, reporte quando visual com o Boeing da Gol na aproximação da pista 1-0. Com curvas pela direita, Lima Tango. Plano 925, ajuste no 0 no 1, apenas confirmando, baixado e travado? Baixado e travado, 925. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus com 14 nós, gol no 925. E pouso, 925. Pronto pro táxi? Só mais um minuto, Jana. Sim. Solo Salvador, 3155, altero na Galeão, 125 a bordo, com 4 horas e 21 de autonomia para o táxi. Então 3155, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-18.95, ajuste 1011 em bom voo. Seu pátio Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, quando o ponto torre 1295, torre Salvador, 3155, obrigado, uma boa tarde. O Olimpo 01 vai seguir a aeronave da TAM iniciando o táxi, prossegue via Juliette, contorna a área Gramada, Índia, no ponto de espera torre 1-18.95, ajuste 1011 em bom voo. Azul 41118, só um instante para iniciar o posto de acionamento no 03, coordenem com a equipe de solo. Após a passagem do P3 da Força Aérea Brasileira Retaguarda, livre acionário e reporta táxi. Sim, então pode passar em luz na finais agora, autorizado o posto de acionamento 4118. Salvador, TAM 3155, ponto de espera da 1-0, pronto. TAM 3155, ali mantém cabeceira 1-0. Autorizado ali manter a pista 1-0, 3155. Voo 925 no solo 08, direita 121, decimal 9. Direita 129, igual 92. Já efetuou o cruzamento, agora está visual para enrimar o hotel Limatango. Gente, hotel Limatango, pouso por conta em risco, né, enrimar, vento 1-0 graus com 13 nós. Ajuste 1-0 no 1, reporte no solo controlado, hotel Lima Tango. Reportará o Lima Tango. Boa tarde, bom 925. Bom 925, boa tarde, táxi Alfa, reportando seu táxi de Juliette para ingresso. E Alfa e para Juliette, bom 925. Que só um instante, cobre confirmando o sobrevoo. 13 nós. Bebê decolagem, pistão 0, TAM 3155. Opa, TAM 1, autorizado ingresso no pátio principal, reporta novamente na Taxi Lima. TAM 1, autorizado ingresso, reporta novamente na Taxi Lima. 01, não mantém o ponto de espera. Ué. Salvador. Oi, Salvador, boa tarde, Gona 075, baixou e travou, pista 10. Gona 075, ajuste no 0 no 1, continua a aproximação, guardando a pista livre. 075, Gol. No 7, curva direita, via corredor Axé. O controle em 1, 19.35, a torre em 1, 18.95 e aciona o padrão 0116. Vento 120 graus com 13 nós. Livre, posto pista 10, vou no 075. 3155, decolada aos 10, controle 1, 19.35, boa viagem. 1935, obrigado, boa tarde. Azul 4118, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1, 18.95, ajuste 1011, bom voo. Tango Tango, prossegue o táxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre em 1118.95 para o cruzamento. Salvador, Chané 6314, Alex Ferreira, boa tarde. 1925, Juliette 05, ao portão. Gente, Juliette 05, bom nome. O Chané 6314, informação Alex Ferreira, Petrolina 340, copia? Copiou. Autorizado Petrolina, nível 340, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo voa a posição Cogibo, após Cogibo voa Flock, onde intercepta o eixo da aerovia Pêrdulo 20 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1, 19.35 e aciona 5415 no transponder. 340, autorizado Petrolina, vai decolar da 10 com curva esquerda na Momo, Cogibo e Flock. Pêrdulo 20, eixo da aerovia. É, 935, o controle, 54 no segundo transporte, 6314. Chanel 6314, correto, portão 10, chama pronto, espera o treinamento. Tomará 10. Olympus 01 ali, mantém a cabeceira 10. Da tarde, você pode dar ingresso, bravo que Luiz. A transmissão no... tá um pouco murchado no fundo da transmissão, ok? Alfa Tango, tão autorizado o cruzamento no 735 até a Baetena, me escuta. Direita 29, graças, boa. Alô, Salvador, boa tarde, com o 1075, lembrou? 1075, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 6 dúzia. Alfa, Juliette, com 6 dúzia, 1075. Passaria 2231, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0111, informa o tráfego P3 da Força Aérea, alinhando na pista no 0 para decolagem. Aéreo 2231 no baixado travado. Passaria 2231 na escuta da torre. A cabeça na sete, aporte pronto, braço que eu risco. Passaria 2231, torre. Autoriza a perna do vento para o Olímpio 01 com 360 pela direita. Sente, Olímpio 01 no meu pés, perna do vento, reporte para girar a base, Olímpio 01. Passará para a base, forma que vai realizar o 1360 pela direita. Sente, reporte aí, interceptando a perna do vento, a pista 1 a 0, Olímpio 01. Será o 01. 3-1 final, baixar de trabalho. Passaria 2231, autorizado por uso, pistão 1 a 0, vento 1, carro 0 graus, 1 a 2 nós, ajuste 1 a 0, 1 a 1. Obrigado, baixar de trabalho, 2231, autorizado por uso. Então, o Bravo que lixa, tem um teste de turbulência da TR da Passaredo, tem autorizado por decolagem pistão 97, vento 1, 1 a 0 graus, som 1, 1 nós. E o 4, 1, 1, 8, ali mantém cabeceira 1 a 0. Ali mantém 10, 4, 1, 8. Passaria 2231 no solo 217, direita 121, décimo 9. 2231 no 219. Do 4118, para informação, informo tráfego no setor norte do campo, P3 da Força Aérea, 1 no pés, na perna do vento, não interfere com a decolagem, ok? Tem um segundo tráfego, Charlie 150, decolando com ProAçu, do setor sul, acendendo para 1 no pés, sem interferir também com a decolagem. Então, Bravo, Kilo Isque, decolado aos 1-8. Controle agora, 1-1-9, decimal 3-5. Então, regresso, sua viagem, Bravo, Kilo Isque. Controle em 1-1-9, decimal 3-5 e aciona 5-4-3-0 no transponder. Gente, autorizado 360 para Confins. Decolamos a 10, curvando à direita da Euleda, após o direto, após o segundo C6, pai, Confins. Azul 4118, decolador de 20, controle 119, decimal 35, boa viagem. Decolador 35, tudo bom, bom fim de semana. Tempo está na perna do vento, se possível, continuar mais 3 bilhões na perna do vento para girar para a base. Sente, o Olimpo 01 é forte para girar a base. Cortar para girar a base, Olimpo. Golão 399, só um instante, cópia, prepara a saída da Aula da Bridge aguardando. Da Aula da Bridge aguardando. Olimpo solicita agora ingresso na base. Gente, o Olimpo 01 vai prolongar a perna do vento, até aproximação Embraer da Azul, depois será autorizado. Quem reporte visual o contrato? Afirmativo. Seguindo o Embraer da Azul, já tendo ticket, já portará quando visual? Olimpo 01, presidente, eu faço um 360 pela direita, reporte a intercepção na perna do vento. Afirmativo, 360 pela direita, portará a recepção do vento, Olimpo. Salvador, boa tarde, o voo 2077, informação X-Ray. Bono 077, boa tarde, informação X-Ray, confere, só um instante, cópia, prepara a saída da Aéole da Bridge aguardando, número 2 para cópia. Da Aéole da Bridge aguardando, voo 2077, grato. Azul 698, tô indo. Azul 698, tô indo. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-19-35 e aciona 5437 no transponder. Autorizado São Paulo, Congonhas 360, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, intercepta Pesulu, 1-6. Controle é 1-1-9-5-3-5-3-5-4-3-7-3-9-9. Bolão 399, correto, portão 8, chama pronto para o SPEC, acionamento. Chama pronto, gol 3-9-9. Salvador, azul 698. Azul 698, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós, ajuste 1-0 no 1, cheque trem. Baixar travado, 698. O Olimpo 01 está autorizado para seguir, ok? Reporte ingressando na perna do vento para girar a base. Já está reingressando agora na perna do vento, reportará para a base o Olimpo 01. Controle em 1, 19, 35 e aciona 5443 no transponto. É autorizado 360 para Salvador. Decola da posição no zero, com a primeira curva direita. Saída da Euleta, Zeta Príncipe, para interceptar o controle do zero e rota do plano de voo. 1935, motor em Salvador. 5443 é o transponto e voo no zero, 77. Bono 077, 5443 no transponder. Confirmando o portão? Está no portão 9, senhorita. Gente, portão 09, chama pronto para o SPEC, funcionamento, gol no 077. Tamará, onda 077. Meia nove no oito, no solo de 26 à direita, 121, decimal 9. Na direita, 219, 69 no oito. Para a base, Olimpo 01. Apesar de ir à base, Olimpo 01, reporte na curta, Olimpo 01. Reportaram na curta, 01. Livre, acionar, reporta táxi. Vai tornar para a tarde, né? 3 no quarto. Azul 6918, táxi via Alfa, reportante ao táxi Juliette para ingresso. Alfa, reportante para Juliette, 6918. Sinal que tem baixo travado, Olimpo 01. Obrigado, toque remetido, pistão no zero, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 1 no nós, o ajuste 1 no 0 no 1 no Olympus 01. 01, autorizado, toque remetido. Spec de acionamento são 32, 17, 24. 32, 17, totalmente pronto, no 4? Afirmativo, totalmente. Autorizado, reporta táxi. Passarei, 3217. Tráfego Salvador, muito boa tarde. Sam 3145, sem informações de vez. Está na posição 11, pronto para cópia. Gente, portão 11, pronto, é o número 1, 77 para copiar, 3145. Está na disputa da base. Corrigou no 755, final no 0. Gol no 755, ajuste no 0 no 1, no check o trem. Vai estar travado, 755. Cuidado, pouso, pistão no 0, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 2 nós. Gol no 755. Olimpo 01, tocou e remeteu os 29, esquerda, 1 no meu pé, ingressão na perna do vento, reporte para girar a base. Esquerda no meu pé, reportar para a base, Olimpo. Gol no 755, informa o tráfego P3 da Força Aérea, prosseguindo para o setor norte do campo, perna do vento, pista no zero, a 1 no meu pés, sem interferir com a aproximação. Gente, no 755. 6314, só confirmando, mantém a posição através do 612, após conforme, o Embraer da Azul vai entrar no, no pátio 1 pro portão 2, na sequência ali, conforme instruído, ok? Quem está parando então, 6314? O Azul 6918 ingressará à esquerda via Juliette, observando a saída do 320 da TAM para o portão 2 na sequência. Falta passagem do Tante, está autorizado o ingresso Juliette e portão 2, 6918. Parabéns, Tupã 3217, com 3 horas e 30, alterar Guarulhos com 1960 agora. No 60, 3:30 Guarulhos, para sua direita via Índia. Ponto de espera pronto, torre 1895, altimetria 11, boa viagem. É, pode estar exatamente isso, Tupã 3217. Obrigado, chefe. Saulo, bom dia, boa tarde, eu Rio 9649 para autorização de tráfego. Gente, Recife, 390 já aprovado, 1-2-4, só instante, Rio. Tá aguardando. 314, após o 190 azul, na sequência, ponto de espera, torre 1895, 1011, boa viagem, 314. 219, agilizando. Direito 219, no 70. 314, obrigado, boa tarde. Boa. Tá 3145, tá escuta 4? Prefira para 3145. 3145, tá autorizado, Galeão, nível de voo 380, via Pesulono 0, restante conforme a rota do plano. Pista 10. Decola, mantém a reta até cruzar 2.000 pés a terceira milha, após a curva pela direita. Compre o perfil subida da Euleda, após Leda direta à posição bridge. Código transponder 5452, controle 1119.35. Aguarde um minuto para o cotejamento. 3145, 1755, na escuta. Leonardo, está escutando, boa tarde. Boa tarde, direita Alfa, reporte antes da Juliette, portão 04 do pátio 1. Antes da Juliette, não está escutando, para o 4 pátio 1. 3145, cotejo. 3145, autorizado, Galeão, nível 380, pela Ampendulu 10. Decola da pista 10, mantém a reta até 2.000 pés, ou a terceira milha, curva direita. Mantém a terceira da El, Lida, Bridia, transponder 5452, controle 1, nono nave, decimal 35 da 3145. Correto, portão 11, chama pronto. Tudo pronto, chama. 3145. Fogou no 755, na presente segunda esquerda, direto, portão 04, autorizado. Ok, via Juliette para o 4, então está autorizado, gol no 755. E o 9649, na escuta 4. Afirmativo. E o 9649, autorizado, Recife, nível de voo 390, via Peruí 58, pista 10 da cola, mantém a reta até cruzar 2.000 pés a terceira milha, após iniciar a curva pela esquerda. O perfil de subida é Pocajamo. Transição, Caju, controle 10935, transponder 5426. Autorizado 390, cabeceira 10, fuga 2000, 3000, curva esquerda, 9458, apagamo, chamo transição Aracaju, 10935, controle 5426, transponder. Correto, cotejamento, pátio 3, chão e foto. Gol 399 no 08, pronto, 10 horas. 399 gol, chame para o seu táxi. Até agora para o táxi, gol 399. Gol 395, aciona a identificação, desce para o 050, chegada Mari, reduza para 2509. Pronto. Mais um minutinho só. Era na chegada Mari. Controle 35487 10 descido. 35487 desce até o 070. Desce até o 070. Só para informação, tem tráfego no setor norte, P3 da Força Aérea, 1 no meu peixe, na terra do vento sem interferir com a decolagem, que é o TAN 3217. Trip 5364, como recebe o controle na frequência 119.8? 119.8, 5/5. O centro do 1935 estava muito ruim. Graças. Gol no 395, controle. No 395, chame o controle na frequência 119.8. Salvador, voo no 395. Voo no 395, como recebe o controle? Agora sim, 5% 198. Voo no 395, desce até o 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, voo no 395, informa que na frequência 119, decimal 35, tem uma rádio pirata. E aí? Nordeste, limpo. Isso aí, boa. 3, 4, tá pronto. Pode esperar o final no tempo. O Olimpo 01 fazendo 360 para a direita, evitando o eixo de aproximação da 97, ok? Devido ao tráfego na aproximação para pouso na rotatória, próxima rotatória agora. Afirmativo, então o Olimpo vai manter a posição, livrando a área da rotatória na próxima do tráfego. Gente, mantendo a área da rotatória e o eixo de decolagem, o eixo de aproximação da 97 também, ok? Reporte quando visual com tráfego, com o Charlie 150. Localizador, trip 5364. Trip 5364, torre 11895, composto. 11895, a boa, trip 5364. Bravo, que luz que o visual com o PT, já foi sério? Afirma, visual, tá... Próximo da rotatória. Gente, mantendo a separação do tráfego, prossegue final da 97, aposta na curta. Prossegue final da... O Xenem é 314, ali mantém a capacidade na 0. Ali mantém no 0, Xenem é 0. 3217, decolado aos 37, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, muito boa tarde, esse é o trip 5364, estabilizado, localizador. Trip 5364, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste 1011. Continua aguardando pista livre, trip 5364. Como recebe o Bravo Kulisk? Alto e claro, porém com um chiado no final da transmissão, ok? No fundo da transmissão. Cliente, Bravo. Salvador, Xenem 6210, cliente do X-Ray. Xenem 6210, aciona a identificação, desce até o 060, chega da Mari. Foi, 060, Mari. O 6210 inicialmente mantém o perfil, mas a frente será adiantada. Tranquilo, tranquilo, perfil 6210. Controle, o Sanfres 2197-198. 3217, boa lida da presente. Voando lento. Olympus 01 vai evitar o eixo de decolagem da pista no 0 também, porque tem tráfego na decolagem. Afirmativo, vai ponta direita para redirecionar do vento, o Olympus 10. Negativo, mantém o setor que é aguardando para regresso. Só vai manter o setor com curva pela direita, o Olympus. Voo no 395, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 010. O limite é o QDMIC 080 de Simbra. Confirmando esquerda para o 080, limite o 080 de Simbra, voo 1395. Voo no 395, a esquerda 010. Ok, 010, voo no 395. Isso, 4 milhas da 17, visual com tráfego para posto 90, consegue bater a separação. Gente, continua a aproximação, guardando autorização, Bravo que Luiz. Bateu, aguardando, Bravo que Luiz. Xenem 314, decolado 240, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, obrigado, bom trabalho. E no portão 9, no 8, corrigindo. Pode repetir para o voo da 077? Repito sim, é o número 3 no setor, temos o Airbus da TAM puxando no 11 e o 137 companhia no 8. Será autorizado a sequência para a liberação da cauda. Salvador, boa tarde, apartamento 2231, no centro da Yankee, autorização 180 Barreira. Caixa direto da AB 6220. Gente, que chamou o som? É, apartamento 2231. Gente, já temos aprovação número 1 para 4. Tá pronto para 4, tá aguardando. 5487, desce até 2000 pés, está autorizado ILS, reporta estabilizado. Informa que tem um helicóptero próximo à duna, a 500 pés, não interfere na aproximação. Caraca, com o helicóptero descendo até 2000, autorizado ILS, informará estabilizado. 5487. Gente, fogou no 755, ouvido? Com 925, já. 925 Brasília, temos aprovação, Yankee em curso, 1011, aguarde copo, número 2 na sequência. Na tua escuta, a saída provável? Arbor, eleva. A direita pro 030. 2009, direita 030, gol no 395. Será para ajudar a base. Trip 5364, no solo 41, direita 121, decimal 9. Direita 121, decimal 9, uma boa, trip 5364. Olimpo 01, fala que é apenas o Bravo Curitiba, o Charlie 150 a 1 milha da cabeceira 17, ok? Gente, tá visual com o tráfego, tá ingressando na perna do vento. Esquerda, o perfil de subida é Momo, transição VATAP. Controle 119.8.228.95. Acione o código 5444. Momo 3000 autorizado, gol 1395. 42 Lapa Barreiras, defala 10, defala da 10 na Momo, transição VATAP, curva esquerda, restrito 2000, a curva esquerda após 2000 pés ou 3 milhas. 198 controle, 1895, 14-5444 chama. 5444, torre 1895, controle 198, pátio 3, chame pote 30. Camará, o passadeiro do 2231. Trip 5364, autorizado até o Pat 3, posição 06. Ok, Pat 3, posição 06, Trip 5364. Sul 2430 Galeão, táxi autorizado. É Pat Índia, ponto espera no 0, Tour 1895, altinho 1011, Bogagem 399. Bom voo. 13325, obrigado. Quarta posição do trip agora no Pat 3, aqui, informação de infraero aqui, 04 remota. Afirmo, Pat 3, Pat 3, são 4, 5, Pat 3. Nós, ajuste no 0, no 1. Autorizado, toque remetido ali. Tá no campinho, nós estamos no táxi. Copiado, táxi autorizado, via Pátio Índia, ponto espera no 0, torre 1895, altinho 8011, boa viagem, tá 3145. Autorizado, táxi. Via Pátio Índia, torre 1895, tá 3145. 077, é voz da TAM, taxiando a cauda, sentido ponto de espera, pós-liberação, portão 9, chame táxi. Pós a passagem do táxi da TAM, autorizado, trabalha para o táxi, voo 2077. Voo no 925, na escuta, cópia. Pronto, cópia, 925. 925, aprovada, Brasília, nível de voo 360, via Piazul 17, restante conforme a rota do plano, pista 10, decola, mantém a reta até cruzar.